mas fale mais de mim. Já pensou se eu fosse dar ouvido a quem falou que eu sou eliminado do céu do Senhor? Já pensou se eu fosse dar ouvido às coisas tão banais? Com certeza estaria tão longe do Pai. É uma soma de inveja sobre mim, mas nada disso vai tirar o brilho que existe em mim. Não tô nem aí, fale bem ou mal, mas fale mais de mim. Fale bem ou mal, mas fale mais de mim. Não tô nem aí. Fale bem ou mal, mas fale mais de mim. Não tô nem aí. Fale bem ou mal, mas fale mais de mim. Pensou se eu fosse dar ouvido a quem falou que o meu mundo colorido é só tristeza e dor? Já pensou se eu fosse dar ouvido às coisas tão banais? Com certeza estaria tão longe do Pai. É uma soma de inveja sobre mim, mas nada disso vai tirar o brilho que existe em mim. Fale bem ou mal, mas fale mais de mim.